dedico esse som a todos os guerreiros que superam seus limites e se entregam por inteiro. Yeah, tamo junto, mais uma vez, Player Taos. Não treino pra ser mais um, eu treino pra ser o melhor. Não quero ser alguém comum, quero ser algo maior. A minha dedicação incomoda quem é pior. Eu não espero, faço o que tu sabe disso, menor. Você não viu, não, quantas horas eu treinei a fio. Mas você viu, que a minha habilidade evoluiu. Ninguém tava lá quando o nível subiu. Os faladores falam, mas não conseguem a minha skill. É, você não sabe da minha capacidade. Supero qualquer coisa com minha força de vontade. Receita do vencedor, não existe, é bobagem. Não. Mas se você quiser, te digo a porcentagem. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza, o inimigo no chão. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza, o inimigo no chão. Você vê a diferença de eu e você, tá ligado? Todo dia eu vou desenvolver. Quem me conhece diz que eu não sei perder. Sim, eu não sei, no meu jogo é vencer ou vencer. Pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento. Isso aqui é minha vida, sim, esse é o meu momento. Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro. Só descanso quando terminar meu nome em primeiro. Todos já sabem que eu represento. Sei que valeu a pena todo o meu treinamento. E quando eu chego tenho reconhecimento. Mesmo eu não tendo o melhor equipamento. Dá um tempo, mano, vê se para de viagem. O fraco se justifica com a sua desvantagem. Receita do vencedor, não existe, é bobagem. Mas se você quiser, te digo a porcentagem. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza, o inimigo no chão. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza, o inimigo no chão. Mande o inimigo para o chão, o inimigo para o chão, o inimigo para o chão. Pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento. Isso aqui é minha vida, esse é o meu momento. Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro. Só descanso quando terminar meu nome em primeiro. Yeah, Player Taos. Mais uma semana, pronto para a guerra. Tamo junto. É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação, 50% treino com muita dedicação, e 100% de certeza, o inimigo no chão.